Agora na Transamérica, nas ondas do meio ambiente. Um programa para conscientizar a preservação da mãe natureza. Olá, amigos da Transamérica. O assunto de hoje é unidades de conservação. No artigo 225 da Constituição Brasileira de 1988, está previsto que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Com base no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, instituído pela Lei número 9985 de 2000, define o que é um parque nacional, sendo uma categoria de unidade de conservação que tem por objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. Sendo assim, o Parque Nacional do Iguaçu é uma unidade de conservação localizada na região oeste e sudoeste do Paraná, criado em 10 de janeiro de 1939 e com 185 mil hectares de floresta do bioma Mata Atlântica. Com 420 quilômetros de perímetro, abrange 14 municípios em seu entorno e limita-se em mais de 60 quilômetros com o Parque Nacional Iguaçu, na Argentina. Declarado Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco em 1986, abriga uma das sete maravilhas da natureza, as Cataratas do Iguaçu. Informou Ecovitale, soluções ambientais. Para nós é assim, um mundo de soluções para sua casa, empresa ou condomínio, seja em consultoria, projetos, saneamento, imunização, paisagismo ou resíduos. Escritório na Rua das Papoulas 256, esquina com Xavier Coelbel, Jardim Elisa, em Foz do Iguaçu. Telefone 3025-7217. Ecovitale, uma empresa completa em serviços ambientais. Você ouviu Nas Ondas do Meio Ambiente.